Gogala era somar, então os quatro que são um desceram. Adapak é filho de um deus, e quando caçado, começou a enfrentar seus medos. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 31. Meu nome é Marcelo Zaniolo e monstros não existem. Olha aí, olha aí. Eu sou o Afonso Solano e no princípio Kurgala era mar. Eu sou o Diego Locon e sempre confundo inanariana com iraniana. Oh, boa frase. É justo. Eu vou até evitar falar de raças e seres aqui hoje porque realmente é muito nome e não vou me guiar. Mas somos nós então que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos de um livro que eu confesso ter ficado muito ansioso pra ler desde que eu ouvi falar sobre, desde os teasers, desde, enfim, das primeiras informações dele, e de um autor, de um podcaster, enfim, de um ilustrador que eu confesso admirar muito. Que é o Espadachim de Carvão, do autor Afonso Solano. Eu sempre falo Afonso Solano, tudo junto, é Afonso Solano. Pois é, mas o nome artístico devia ter mudado, né? Assinar Afonso Solano, né? Afonso Solano! Não, muito bom. E pela primeira vez na história do LivroCast, veja só, Afonso, a responsabilidade, temos o prazer de ter aqui conosco um autor. Então, Afonso, cara, seja muito bem-vindo e muito obrigado desde já por participar do LivroCast com a gente. Que isso, tô envergonhado, tô envermelhado aqui, envermelhado, minhas bochechas, agradeço muito o convite. É, a gente sabe, quer dizer, saber a gente não sabe, né? A gente imagina a correria que tá pra ti, essa lançamento de livro, gravação de MRG, enfim, eventos e tudo mais. Então, cara, de verdade, muito obrigado. Fora o trabalho ainda, né? Pois é, cara. Preciso das mãos de Shiva, né? Ah, grande Shiva, grande Shiva. Quero uma perguntinha antes de começar qualquer coisa aqui. É, o teu dia tem 24 horas também ou não? O meu dia, eu aprendi com Arnold Schwarzenegger que você só precisa de 6 horas de sono. Mas às vezes você dorme 4, né? Dorme 3 e tal. Mas não gosto. Acho que se você se organizar, você acaba conseguindo fazer tudo que você precisa. Mas de vez em quando tem que abandonar, infelizmente, algumas coisas, né? Delegar também outras funções é normal. Cede um pouco, né? Isso acontece. Mas então hoje vamos aproveitar que o Afonso tá aqui com a gente pra perguntar diretamente pra ele tudo sobre o universo de Espadachim de Carvão, as motivações dele, mitologia, sinopse, personagens e muito mais. Logo depois dos avisos e dos comunicados. O aviso que a gente tem pra dar hoje, né, Diego, é que os dois estamos doentes. Coffee é nosso lema de hoje, gente. Os dois estamos gripados com dor garganta e tosses, então se você ouvinte ouvir um chiado, ouvir uma tossida ou alguma coisa, não repare, porque o frio chegou no sul e nossa saúde deu uma balada, né, Diego? É mais ou menos por aí. Foi forçado isso, não foi? Não. Né, então beleza. Então, se acontecer algum ruído estranho durante a gravação, não repare, ou se nossa voz estiver um pouco mais grossa do que o normal, também não repare que é normal, todo mundo tem os seus dias, né? Os meus costumam ser cíclicos. 28 dias, Diego? Mais ou menos. Tá certo. E o segundo aviso, Diego? Não, assim, não, pra deixar claro, né, é porque assim, quem é casado, né, também sofre de TPM, cara, não adianta. Sofre junto com a mulher, né? Sofre junto. Cara, graças a Deus a minha não tem muito disso. Na verdade, não tem nada disso, né? Mas vamos saber, de repente um dia acontece, né? É bom ter precavido. Mas então, Diego, o segundo aviso, eu acho legal a gente falar sobre isso também. Eu comprei um microfone novo, então já era hora, né? A gente teve uns probleminhas aí nos últimos casts. É, não cabe a gente ficar lembrando o que foi. Vocês viram, minha voz falhou em alguns momentos. E eu resolvi investir um pouco porque a gente quer melhorar o LivroCast. Então, aviso aos navegantes, aviso aos ouvintes. Estou de microfone novo e minha voz deve ficar melhor aqui pra frente. Depois a gente manda a conta. É, depois. E, Diego, se tu me permite, cara, eu queria agradecer 4 pessoas. Posso rapidinho? Sim. Queria agradecer o Bruno, do Milkshake Sem Gelo, que me ajudou na indicação do microfone. E também o pessoal do Enquadrando e Andando, o link dos podcasts vai estar aqui embaixo na postagem depois. Só porque realmente bateram um papo comigo ali, indicaram o microfone que eles usavam e tal. Então, vão dar os créditos. Obrigado, amigos. E espero que vocês, ouvintes, reparem a diferença. Eu vou deixar a tossida no final. Mas, enfim. Sabe o que podia fazer no final? Um compilado só das tossidas. Não vai ser muito legal, cara. Tenho certeza que ninguém vai ouvir até o final daí. Mas então, Diego, tens algum comunicado a fazer, cara? Algum aviso a passar pros ouvintes? Então, se você está ouvindo hoje, antes do dia 12 de junho, que é conhecido também como Dia dos Namorados... Exatamente. Tá rolando uma promoção no Locotopia, junto com a loja virtual Estilo Piti, que é só de artigos handcraft bem bacana, de acessórios de moda, bolsas, estojos e tudo mais. E a gente tá fazendo um sorteio de um kit, que é uma caneca Locotopia Bros e uma bolsa Grow Up. Então, corre lá no Locotopia, clique em promoções e veja como participar. Links aqui embaixo na postagem também. E lembrando aí, pra quem tá em dúvida, quem namora, quem é casado, né? Na verdade, qualquer pessoa pode participar, né? Basta seguir os pré-requisitos da promoção lá e concorrer a essa caneca do Locotopia Bros e da Bolsa Grow Up. Então, não deixe de clicar e não fiquem mal acostumados, viu? Porque é a segunda promoção seguida do Locotopia. Então, vamos participar, vamos ajudar a gente aí, que a gente quer premiar vocês. E aproveitando a deixa, então, quem quiser conhecer a caneca, tem loja.locotopia.com.br. Tem vários modelos lá. O último que a gente lançou foi a caneca Locotopia Don't Panic, inspirada no Guia do Mochileiro. Pois é, dá um clique no link aqui embaixo, né? Ou vai no browser e digita loja.locotopia.com.br, que, como a gente sempre fala e não vai cansar de repetir, são canecas bem legais, material bem resistente, são bonitas, são designs aí bem diferentes do que a gente costuma ver pela internet, né? E nas casas das pessoas. Então não custa ajudar a gente, não custa comprar um produto legal. Não tá caro, tá R$25 e são vários modelos. É isso que eu ia falar agora, né, Marcelo? Custa sim, R$25. Mas não. Pra quem é fã, é preço de banana, né? Não custa ajudar a gente, né, cara? Não é nada demais, é uma forma de fazer o Livrocast e o Locotopia crescerem cada vez mais. Então, Diego, pra finalizar essa parte aqui de avisos e comunicados, que a gente não tem por que se estender muito, né? Se você quiser comentar, entre em contato com a gente através do e-mail livrocast@locotopia.com.br, lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K, ou comenta também na postagem, na publicação no site mesmo, né? Aqui embaixo tem um campinho de comentários, que é legal pra gente interagir, já responde na hora, outros ouvintes podem ver e podem entrar na discussão também, fica algo mais legal, mais interativo e mais divertido também. Você também pode curtir a nossa fanpage no facebook.com/livrocast ou /locotopia e ainda nos seguir no Twitter no @livrocast e no @locotopia. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Mas é K de Kiko? Cara, o K é de Kurgala. K de Kurgala, é isso mesmo. Hoje fechou. Mas então, beleza, todos os links aqui embaixo na postagem. E Diego, vamos agora então para o Livrocast 31, O Espadachim de Carvão. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Acostumado a ouvir o Livrocast, sabe que nessa parte aqui de contextualização histórica e tudo mais, geralmente eu e o Diego fazemos uma pesquisa, a gente estuda um pouco do autor e fala a biografia, a formação, enfim, o que que levou ele a escrever o livro, né? Já que a gente tá com o Afonso aqui, nada melhor do que perguntar diretamente pra ele. Então eu espero realmente que as perguntas não sejam repetitivas, que deve estar cansado de responder a mesma coisa mil vezes, né? Que isso, que isso? Mas tu vai tentar responder diferente que eu sei. Mas então, vamos lá. Cara, começando pelo básico, assim, você é carioca, né? Nascido no Rio de Janeiro, estou certo? Exatamente, tá certa a resposta. Não vou dar idade, mas vou dizer o ano, posso? Pode, a pessoa faz a conta, ué. Ah, mas de repente o cara é mal de matemática, né? Vamos lá. Nasceu em 1981, correto? Exato, uma sexta-feira 13 de lua cheia. Sério? Olha. Exatamente, que loucura, né? Quer dizer, eu não sei se era lua cheia, não, mas foi sexta-feira 13. Daí a gente fantasia em cima, né? Pois é. Não, mas tá certo. Qual foi o mês mesmo? Foi em novembro. Novembro? Ah, tá, porque eu nasci no dia 13 de agosto. 13 de agosto. Pois é, são datas... É um mês bom também. Exatamente. 31 anos aí de existência nesse corpinho. E vamos que vamos. E como a gente falou antes ali, além de escritor e podcaster, tu também é ilustrador e colunista do Tech Tudo. Isso. Alguma coisa a mais a acrescentar? Quando a coisa tá preta, eu faço um malabarismo no sinal, que dá uma grana extra. Cara, aqui em Floripa dá muito dinheiro isso, cara. Impressionante. Aí, temos o Matando Robôs Gigantes, então, se colocar aí na sopa, né? Que faz parte do meu trabalho, mas tá tudo interligado, então. Não, mas então, beleza. Afonso, assim, fugindo um pouco enfim, de data de nascimento, de cidade que tu nasceu, indo um pouco mais pra ti como pessoa, assim, fazendo aquele lance meio Maria Gabriela, sabe? Afonso Solano por Afonso Solano. Por Afonso Solano, é. Como é que tu se define, cara? Como é que tu se vê, enfim, como escritor, de repente, ou como pessoa mesmo? Cara, bom, gente se define pelo que a gente foi, né? Pelo que a gente passou. Então eu acredito que eu sou um reflexo de uma criança muito tímida na infância. Às vezes o pessoal brinca, né? Ah, nos eventos você brinca muito, né? Você faz muita palhaçada e tal. Mas eu fui muito tímido, sim. Por exemplo, eu tive muita espinha quando eu era novo, né? Então eu não tinha essa desenvoltura, essa brincadeira. Nunca fui o palhaço da turma, certo? Então eu acho que isso acabou gerando em mim a prática de não só desenhar, porque desenhar já foi uma coisa nata, bem de criancinha, mas de você trabalhar as suas questões na sua cabeça, né? Você acaba não exteriorizando tanto assim. Então você fica ali quieto, você fica escrevendo, você fica ilustrando e criando o seu mundinho quando você tá formando o seu caráter, falando aqui de colégio, então. Uhum. Então eu fui essa criança, eu só fui, digamos assim, entender. Eu era muito de observar, eu observava as pessoas no colégio e fazia pequenos comentários, digamos, nota mental, né? E reparava como as pessoas se comportavam, por que que determinada pessoa agia daquela maneira, e eu tentava entender as motivações. Eu sempre gostei muito desse estudo de comportamento, né? Psicologia, digamos, sempre gostei muito de ler sobre psicologia. E aí eu só fui me soltar mais na faculdade, onde eu já estava um pouco mais confiante, né? Acredito que todo nerd no colégio é uma pessoa que não tem muita confiança, né? E você fica ali quietinho e tal, achando que vai ser julgado. Quando eu cheguei já ali pra faculdade, eu entendi que você ser julgado, na verdade, se dane a pessoa que está te julgando, né? Você não deve nada a ela. E aí eu fui começando a botar em prática esse meu lado, digamos, mais interativo com as pessoas, mas nunca deixei o meu lado criativo, introspectivo de lado, até porque já tinha amadurecido bastante ele. Então eu acho que eu sou essa mistura, uhum. Quer dizer, esse laboratório inicial aí de uma criança bem tímida, bem nerd, que acabava lendo muito, jogava muito videogame. Eu aprendi inglês, por exemplo, só de jogar videogame e assistir filmes legendados. A minha mãe me incentivou muito a ler e a jogar videogame, assistir filmes, sim. Ela sempre foi uma pessoa muito voltada pra cultura, ouvi muita música também, e que penso que talvez se eu tivesse sido uma criança muito mais extrovertida, talvez eu não tivesse tido essa experiência, né, de ficar sozinho, devorando livros quando era muito mais novo. Talvez eu estivesse jogando bola, né, estivesse correndo, surfando na praia. Não que as pessoas que joguem bola e surfem não tenham esse tipo de cultura, mas eu acho que pra mim funcionou melhor. Eu absorvi muita coisa. É um pouco daquele connecting points do Steve Jobs, né? Olhar pra trás e ver realmente onde cada coisa se encaixou e te trouxe pra... Com certeza. Presente, assim. Com certeza. Então eu sou isso. Eu acho que eu sou essa... Todos nós somos essa mistura do nosso passado. Tá um pouquinho do meu passado aí. Eu brinquei muito com os meus irmãos também, e isso é muito importante. Então é isso tudo. Já que Afonsinho sempre foi uma pessoa mais introspectiva, o Afonso fez faculdade de quê? Afonso fez muitas faculdades. Eu ouvi na internet que tu cursou todos os cursos possíveis e imagináveis no Brasil. Cara, porque quando eu saí do colégio, eu já desenhava muito, eu queria buscar essa profissão, e os meus pais, com todo o embasamento de pai, claro, não os culpo, ficaram muito preocupados. Ah, né, vai fazer, sei lá, belas artes, né, vai achar que você vai virar um maluco, maconheiro e tal, que é uma preocupação de muita gente, até de gerações passadas. Maconheiro nem tanto, mas talvez dá umas viagens com o Tiner e tal, né? Mas aí a viagem é foda mesmo, né? Com o Tiner, né? Aí, cara, eu fui cursar desenho industrial. Comecei com esse caminho e aí fiz 2 anos e meio de desenho industrial. Parei, mudei para publicidade. Aí. Parei porque não era, assim, é muito restritivo com relação a desenho, né? O desenho industrial. Muita gente, inclusive, fala isso, que terminou o curso, mas ficou frustrado porque achou que fosse ilustrador. É muito da inocência mesmo quando você é jovem e tal. Então eu acabei interrompendo, mudei para publicidade, achando que seria, aí sim, eu vou trabalhar a minha criatividade, aquilo tudo que tinha dentro de mim. Gostei, só que eu fiquei com um pouco aquela coisa meio, não sei se vocês assistem Mad Men, aquela série sobre publicidade dos anos 50, 60, na verdade. Eu vi um episódio, mas não segui. É, eu tive um pouco dessa experiência assim, da sujeira e tal, e não que seja, tipo, o cara busca a utopia do mundo perfeito, lindo, maravilhoso, mas não me atraiu muito, até porque eu tava começando a trabalhar já com ilustração pra algumas agências e tal. Aí acabei mudando para jornalismo. Uhum. Aí fiquei 1 ano fazendo jornalismo, mas meio que fui pra, tipo, de repente isso vai me ajudar numa carreira de escritor e tal. Aí de jornalismo pulei para cinema. foi uma época que eu comecei a trabalhar com storyboard também. Eu já trabalhei com storyboard pra Rede Globo, pela Fantástico. E aí, dali, eu pulei pra última que eu cursei, que chama-se Ilustração e Animação, que tem aqui no Rio de Janeiro, que foi a que eu achei que eu fosse terminar mesmo. Mas acabei me desiludindo um pouquinho, porque ela focava muito mais na parte 3D de ilustração, que não é o meu gosto principal. Eu gosto do 2D. Então, acabou que eu tranquei, não por falta até de interesse no curso, mas porque surgiu uma oportunidade de trabalho muito boa na Rede Record pra mim, pra eu fazer desenho animado lá, pra uma equipe. E aí eu não tinha como coordenar, né? O meu tempo realmente ficou muito apertado, era muito trabalho na Rede Record. Eu tranquei. Aí quando eu saí da Record, falei, bom, agora eu vou voltar pra esse último curso de ilustração pra terminar. Só que eu, matando robô gigante, já tava pegando fogo. Não era pra ser, cara, não era pra ser. É, então, infelizmente, eu não tenho o meu papel, mas eu acho que o conhecimento que eu adquiri, eu pelo menos penso assim com muita certeza. O conhecimento que eu adquiri nesses anos todos de faculdade, eles equivalem a algo muito importante no que eu sou hoje também. Cara, assim, eu não sou muito de acreditar em coincidência, né? Mas pelo que tu falou, da tua infância, de escrever, de criar histórias, enfim, a tua caminhada inteira, né, de modo geral, é mais as faculdades que tu cursou por um período, jornalismo, publicidade, cinema, tudo foi agregando isso à tua bagagem desde pequeno, né? De criar histórias, de escrever ou não. Com certeza. Se eu tivesse, por exemplo, terminado o desenho industrial, eu tenho certeza que eu não teria a bagagem pra eu criar o que eu crio hoje, né? Onde eu trabalho. Era esse ponto que eu queria chegar, assim, de realmente, de repente, tu queria se formar e não acabou não conseguindo, sendo um pouco frustrante por um lado, né? Mas pelo outro, com certeza te abriu portas, digamos assim, né? Com certeza. Eu acredito até que, assim, foram faculdades pagas ou públicas? Só pra tirar uma dúvida. Foram pagas. Eu não sou inteligente a ponto de passar pra pública. Não era essa a questão. Mas acredito até que agregou mais, porque geralmente as faculdades pagas, elas têm as melhores matérias no começo pra cativar o aluno ficar até o final. Então se o cara fez 2 anos de faculdade paga, pronto, já sabe tudo que tu precisa. O resto é encheção de saco, sabe? É, a faculdade, exatamente. Eu vi recentemente uma matéria muito boa até, se não me engano foi na Super Interessante, que tá começando a ficar questionado com o embasamento de pesquisa, enfim, sobre a formação, né? Você tem exemplos aí de grandes empresários que não tem formação tradicional. Ele se formou por outros meios, né? Então é meio... é uma discussão que merece um podcast, até. É, eu acho... Mas só pra não criticares a gente, não julgares a gente, né? Eu e o Diego somos formados em faculdades particulares também, tá? Então... Não sou. Desculpa, não sou. Não? Como assim, cara? Não, eu tranquei. Tô voltando esse semestre agora. Olha ah, tá. Pô. Pô, estudava comigo, por isso que eu fiquei meio louco agora aqui. Sabe o que faltou pra me formar, Marcelo? Ah. Ética. Ai, cara. Olha, logo ética, cara. Em publicidade é uma piada pronta, é isso aí. Ô Afonso, eu queria saber de ti, cara, né, voltando àqueles primórdios lá, quando que tu resolveu começar a escrever, enfim, pensou num livro, a primeira vez que pensou num livro, assim, isso vem de muito tempo ou é mais recente mesmo? Bom, eu, assim, sempre li, como eu comentei, minha mãe sempre incentivou, então o que eu fazia muito quando criança, nós tínhamos uma máquina de escrever, bem, bem velhinha, né, que acho que minha avó deve ter passado pra minha mãe chegou a fazer curso de datilografia, aquela coisa da época dela, então eu fazia muito assim, eu brincava de comandos em ação com meus irmãos, muito, brincava muito de bonequinho com eles, né? E aí, quando eu brincava com eles, eu tinha mania de, antes da brincadeira, eu escrevia as histórias na máquina de escrever, como se fosse um plot, né? Um roteirinho, né? Um mundinho ali e tal. E aí eu tirava a folha, eu fazia desenhos, uma coisa meio RPG. Pô, então esse personagem ele vai chegar em tal momento, ele vai falar, vai dar a missão pros aventureiros, se fosse uma brincadeira medieval. Então eu fazia o desenho dele, sabe? Ele tem essa arma, não sei o quê, porque o comando de ação, digamos, eu pegava lá um bonequinho, amarrava um elástico na mão dele e falava que ele era o chicote estilo Castlevania. Mas na folha do personagem dele, ele tava bonitão lá, né? Tinha armadura e tal. Então, sempre gostei de fazer esse salto entre as mídias ali. Eu escrevia a história, o roteiro, eu desenhava e aí eu finalmente filmava. Filmava entre aspas, quando eu brincava ali de comandos em ação com os meus irmãos, né? Então, é mais ou menos aí que de repente começou a sementinha do querer criar histórias. No caso, tanto eu rumei depois para histórias em quadrinhos, mas sempre com a pegada forte do texto. Acho que nasceu mais ou menos aí. E o Espadachim de Carvão foi teu primeiro personagem, primeira história, assim, ou já mais pra frente, um processo mais adiantado ele? No caso, o mundo do Espadachim de Carvão começou a ser moldado um pouquinho mais pra frente, quando eu já estava mais ou menos no primeiro, segundo ano do segundo grau. Que eu já tinha uma noção legalzinha de desenho, assim, pra poder criar um personagem, fazer histórias em quadrinhos, né, digamos. E ali que eu comecei a desenhar o Adapa, que não era Adapa, que o nome dele ainda, era um mundo bem medieval, bem Dungeons and Dragons, sabe, bem Tolkien. tal. Mas eu comecei a moldar ali, fazer essas historinhas em quadrinhos, mais ou menos nessa época. Antes, quando eu era criança, eu criava personagens. Eu tinha um personagem que era uma cópia do Sonic, por exemplo. Era uma cópia escarada do Sonic. Só que ele era um super-herói e tal, um animalzinho que tinha mutado no laboratório, uma mistura meio de Frankenstein com Sonic. Uma coisa muito louca de criança, mas começou a amadurecer ali no colégio, então, mais pra frente. Ah, mas legal, cara. Eu vi pela entrevista que tu deu na internet, vídeos, enfim, de repente, até procuro uns e link aqui embaixo na postagem depois, que tu fez uma história meio que interativa com esse universo do Espaço de Carvão, né? É, então, essa historinha do colégio, depois que eu saí, era uma história em quadrinhos. Aí, quando eu saí do colégio, a gente vendeu, a gente, que eu digo, eu, o meu amigo Feijão, o Diogo, do Matando Robô Gigante, Diogo Braga. Famoso. Famoso Didi Braguinha. Nós fizemos um site e nós vendemos essa ideia do site para o Omelete, que na época era pequenininho também. E era isso, era uma história em quadrinhos interativa, como se fosse um RPG online mesmo, visual. Mas não era Kurgalo, isso que eu tô falando, não era Kurgalo. Tinha dragão, tinha elfo, orc. Mas eu diria que esse período do Omelete, a gente ficou um ano com eles, mais ou menos. Esse período foi muito mais uma experimentação, não do mundo, mas da maneira de contar uma história coesa, entende? Que eu lia quadrinho e tal. Essa época, então, era a época do Spawn, a Image Comics aqui no Brasil tinha chegado, então os quadrinhos eram aquela coisa bem colorida e visual e tal. Então, o treinamento foi nessa época, sabe? Quando a gente terminou o projeto, e eu saí, e caso a gente saiu, porque o pessoal não pôde acompanhar. Um foi na faculdade, o outro, como eu já falei, foi fumar maconha, o outro foi namorar, e aí eu fiquei sozinho. Aí eu falei, tá, agora que eu já entendi como é contar uma história, apesar de eu ser muito novo na época, né? Eu falei, bom, eu acho que eu tenho o princípio pra contar uma história pras outras pessoas, porque fez sucesso o site. Uhum. Então eu falei, cara, então tá, vamos começar a colocar no papel agora, entendeu? Então foi a partir daí. Deixa eu fazer uma relação rapidinha aqui, Afonso. Tu falou que já tinha o Adapac, não era esse nome ainda, era outro universo, né? Mas tu já tinha o personagem. Então tu basicamente, não que seja simples ou fácil, ou enfim, mas tu migrou esse personagem pra um outro universo? Eu migrei, mas assim, qual era a ideia dele original? Como ele tava lá no mundo de Dungeons & Dragons, a essência dele era um cara muito experiente, mas ele era uma aberração naquele mundo. Ele sempre foi uma aberração. Ele não pertencia a espécie nenhuma. Na época ele não era elfo, não era, enfim, orc, não era nada. Mas ele era um cara muito experiente. E quando eu transpus ele para o universo que hoje é a Kurgala, o universo dos Parachim de Carvão, eu falei, então eu quero um mundo meu, sabe? Eu quero um universo meu que eu possa controlar, que eu possa moldar da minha maneira. E aí eu fiz as adaptações. Eu diria que ele mudou. Essa essência dele ser super experiente e ser uma aberração foi a única coisa que realmente restou do original. Isso foi ali em 2002. A partir de 2002, quando acabou o Omelete, eu comecei a escrever, é que Kurgala começou a ser moldada de vez. Então foi de 2002 até agora 2012, 2011, que foi quando eu comecei a conversar com a editora Casa da Palavra Fantasy. Eu até escrevi uma resenha sobre o teu livro hoje, né? Vai estar aqui embaixo na postagem depois. E então parabéns pelo que tu fez, essa criação de universo, porque realmente a primeira coisa que chama atenção no teu livro é a mitologia absurda que tem por trás, assim, sabe? Ah, legal, cara. Eu entrei no livro, bom, tô perdido, mas beleza, se é um livro, até o final devo me situar aqui, né? Então, realmente, o Diego comentou comigo isso em off outros dias de não é ano, é ciclo, não é centímetro, metro, é casco. Sim. Questão de palavras que, beleza, são detalhes pequenos, mas que compõem uma hora muito maior, sabe? As resenhas estão falando muito isso, né? Que a pessoa mergulha e ela não quer parar de... É como se ela realmente estivesse lá com o cara. Uhum. A sensação de estar perdido foi uma preocupação minha primeiro. Pô, você vai fazer um universo que não tem elfo, não tem orc, né, não tem dragão, realmente há aquela estranheza. Porra, vou ter que aprender o nome de tudo de novo, né? Que porra é essa? Existe um preconceito do leitor de fantasia quanto ao universo novo. Então, qual foi a minha solução? E as resenhas também estão falando que isso foi uma coisa muito legal, que eu fico muito feliz de ter funcionado. Colocar um personagem que também esteja conhecendo o mundo junto com você. Sim, esse foi o grande salto do início do livro ali. É. Tu vê que ele tá perdido, então tu tem que acompanhar a história com ele pra descobrir junto, assim, algo bem... Tu cresce junto com o personagem, na verdade, né? Exatamente. E nada no livro, vocês podem ter certeza, foi acidental, né? Entre 2002 e 2012, eu não criei esse livro. Eu criei várias histórias que vão ser os próximos volumes do Espadachim de Carvão. Uhum. E o mundo, né? Porque o mais importante era isso. Não adianta, se eu não tiver um universo, e aí, né? Você vê que o universo, ele sangra através da história, mas o principal da história tá passando. O fundo, se ele for muito bem trabalhado, e isso em qualquer livro bacana, assim, né? Que eu entenda. Se você passar um pouquinho daquele fundo, que é o que o Lovecraft fez, né? O, descontos dele. Descontos dele, quer dizer, nunca parava e falava, olha, o mundo é assim, assim, assado. Não, você entendia que ele tinha um pano de fundo, mas ele nunca parava pra explicar um livro inteiro sobre o pano, sobre os mitos de Cthulhu. É uma coisa bem, enfim, parte por parte. Já que o Afonso falou que vão ter outros volumes, é uma coisa que me deixou bastante preocupado, assim, na narrativa, quer dizer, me deixou angustiado, assim, que demorava pra chegar no final e tu via que tava longe ainda, via que tava longe, até o momento que vem um plot, assim, o negócio se resolve, né? Mas eu ficava assim, será que vai ter outro? Será que não vai acabar aqui? Mas o livro tem um desfecho bom e satisfaz, mas deixa querendo mais, né? É, também foi proposital. Eu acho que é uma... Primeiro, existe um costume do leitor e do autor de fantasia, na minha opinião, de fazer um bloco, entendeu? Um tijolão. Aqui está o meu universo. Pá! E eu não queria isso. Eu queria uma aventura que, quando acabasse, ela te deixasse com vontade de ler o próximo, entende? Eu queria um pouco desse espírito do Conan, sabe? São diversas aventuras desse personagem nesse mundo e de outros personagens também dentro dessa mitologia. Então, o fato do livro ser pequeno, principalmente pelo dia de hoje, as pessoas não têm quase tempo de fazer nada. Aí você vai dar um super tijolão, é muito mais complicado. Já te assusta na livraria, né? Tu vai pegar o livro assim, porra, vou ter que ler tudo isso, caralho. Exato. É um investimento, não só de tempo, mas é um investimento emocional naquele mundo. E eu acredito que quando é uma coisa mais ágil, você já fica mais otimista de entrar. Que isso tudo que eu tô falando, assim, eu fico muito feliz de que esteja funcionando, né? Foi um planejamento, mas você fica meio com medo, né? Quer dizer, porra, todo livro de fantasia é gigante, o meu vai ser menor do que a maioria. E ele tá funcionando. A pessoa lê o livro em 2 dias. Teve gente que leu um livro em 1 dia só, né? Eu tenho certeza que se ele fosse gigante, a pessoa não teria tanta disposição pra, enfim. Então a ideia é que sim, sejam vários volumes. Esse primeiro foi um pouco menor. Os outros não sei, pode ser que seja um pouquinho maior do que esse. Mas a ideia sempre foi essa, acabar o livro com vontade de... Cadê o próximo? Só pra pontuar o que o Diego falou um pouco atrás ali, não vejo como uma crítica, por favor, tá? Não é um ponto fraco. Eu já vou elaborar. Não, mas possa fazer, fiquem à vontade. Não, mas é porque realmente eu acho que não é negativo, é bem positivo. Uhum. É, assim, o livro não é muito grande, tem 250 páginas, 256, eu acho. Isso. E a leitura, ela foi muito rápido, e como tu falou, Afonso, desde o início da história, tu tem a visão de universo ser muito grande. Então tu vai lendo, tá faltando um pouquinho pra acabar, e tu, cara, falta muita coisa pra eu descobrir, eu quero saber mais e mais, sabe? Uhum. Então assim, por um lado, eu fiquei um pouco triste no final de ter acabado com esse gosto de, pá, cara, tem coisa que eu quero explorar mais, sabe? Sim. E por outro lado, por saber que vai ter continuação, uhum, por saber que tem um universo muito maior por trás pra ser explorado ainda, eu fiquei muito feliz de, cara, sai logo, sabe? Lança esse livro que eu quero comprar. A minha tristeza maior no final do livro foi de querer saber um pouco mais e não saber se teria continuação. E isso me deixou angustiado, assim. Mas isso do ponto de vista de, vamos lá, ponto de vista marqueteiro, é muito bom, né? Sim, isso é muito legal. É muito melhor você terminar o filme, cadê, quero mais? Claro, claro. Você vai entrar na internet, né? Pô, quando é que vem a sequência do que acabou? Você, putz, foi muito bom, mas não, né? Hobbit. Quando acaba, você realmente tá, pô, ainda bem que o próximo é daqui a um ano, né? Porque eu não aguentaria ver a semana que vem. Eu tentei uma abordagem diferente que fico feliz de que esteja funcionando nesse quesito. Não, mas deu certo, cara. Posso dar uma sinopse bem rapidinha só pra gente... Claro, fique à vontade, tô aqui no papo, aqui é muito bom. De repente o ouvinte tá perdido, vamos deixar mais claro. Então, como o Afonso falou lá no início da apresentação dele, Kurgala era mar, né, vou evitar spoilers. Aí desceram os deuses, que são os quatro, que são um. E o Adapak, que é o personagem principal do livro, ele é filho de um desses deuses. Aí ele mora num lago sem ilha, numa ilha, ironicamente, leia o livro e entenda por quê. Ele mora nessa casa, numa ilha, com seu pai, que é um deus. E de repente a casa é invadida, ele é obrigado a fugir de lá. Ele tá sendo caçado, literalmente, né. Então essa é a sinopse. Então daqui pra frente talvez a gente fale um pouquinho mais de personagem, de mundo, ou até pra abalizar o que a gente falou já, né? Mas Afonso, eu queria saber, cara, de ti, autores que te influenciaram, que te inspiraram, caras que tu gosta. Bom, eu comecei lendo no colégio os grandes clássicos. Ai, puta, ai, que pariu. Lá vai mais um podcast e eu falo só disso, né? Que é muito bonito você dar uma entrevista dizendo que você leu Machado, que você leu Flambeau, mas eu realmente não acho que são autores para a época em que eu me situava, e eu, quando digo, representando as crianças do nosso Brasilzão, porque parece realmente ser unânime. Qualquer pessoa que você pergunta, ah, você leu O Cortiço quando você tinha 12 anos, né? Porra, claro que não gostou, sabe? Você tá numa outra situação ali, outra formação cultural que, enfim, acho que exige outro tipo de leitura que depois talvez puxe para os clássicos brasileiros, né? Mas os meus clássicos foram, na verdade, Júlio Verne, assim que eu pude migrar, que a minha mãe me incentivou, eu tinha que ler, sei lá, O Cortiço no colégio, e aí eu chegava em casa de saco cheio, minha mãe falava, leia Júlio Verne, entendeu? É, Júlio Verne até foi um pouquinho mais cedo, né? Versões mais simples do Júlio Verne. É, depois de Júlio Verne, eu comecei a ler muito aqueles livros de... livros jogos de aventura, não sei se vocês chegaram a pegar, que eram do Ian Livingstone e do Steve Jackson. Não, cara. Aqueles que tu lia um parágrafo e ele disse, ah, se você quer fazer tal coisa, vá pra página tal, parágrafo tal, é isso? Exatamente. Desse estilo, eu lembro muito de uma série mais recente, talvez, Salve-se Quem Puder. Sim, que era mais infantil. Isso, mais infantil. Foi quando eu comecei a ler, foi com esses livros. Exatamente. Era o mesmo esquema de livro-jogo, só que os livros de aventura do Steve Jackson e do Ian Livingstone eram uma coisa mais séria. Era o Calabouço da Morte, a Cidadela do Caos, era coisa realmente de espada e feitiçaria, bem a coisa do Conan, que, tudo bem, não eram romances, mas tinha ali o mundo, né? Eu me apaixonei por esse universo, aí a partir daí eu migrei para Conan, do Robert Howard, migrei pro Tolkien, migrei para Stephen King, aí começou essa salada. Muito Stephen King também, misturado com Robert Howard, Edgar Allan Poe. Eu sou muito fã de livros de terror, fantasia e ficção científica. Asimov, depois migrei muito para o Michael Crichton, o pessoal conhece ele mais pelo Parque dos Dinossauros, mas ele tem muito livro bom de ficção científica, misturando com realidade, embasamento científico. Então essa foi a minha... alguns exemplos aí que eu posso citar pra vocês de autor. Tu já leu Bram Stoker, cara? O Drácula? Já, adoro o Drácula. É, eu toquei nesse nome porque eu tava lendo aquela parte, sem spoiler, enfim, só pra dizer que tem uma parte que se passa num... que, na verdade, a narrativa passa a ser escrita pelo próprio personagem, né? Que é uma espécie de diário e tal, que ele escreve através de carvão. Sim. E, cara, essa parte, eu li Bram Stoker faz tempo já, o Drácula, e essa parte do teu livro me remeteu muito à sensação que eu tive ao ler o Drácula, sabe? Legal. Aquela questão, legal, assim, de... o Drácula é escrito todo através de cartas, através de, enfim, material escrito mesmo, de correios e tudo mais, né? E no teu livro, cara, eu sei que tem uma coisa grande acontecendo aqui, naquele período específico ali, eu sei que tem uma tensão no ar, tô ansioso e mesmo angustiado, assim, pra saber o que tá acontecendo, sabe? Uh-huh. Foi um dos pontos de virada do livro, foi realmente aquela parte assim, sabe? Essa narrativa de primeira pessoa, assim, por carta que você citou, uh-huh, ela é bem Lovecraftiana, assim, e o Stephen King usou muito, porque é uma... o Edgar Allan Poe fazia também, é uma característica do terror. Quanto mais você traz o leitor, no caso, no gênero terror-horror, para perto do personagem, ignorante sobre o que está acontecendo ao seu redor, mais tenso ele fica, né? Uh-huh. Então, com certeza, essa influência está aí, é isso mesmo. Acabou a parte, meu Deus, esse cara é um gênio, na boa. Consegui criar um universo diferente. Obrigado. Inovar, fazer diferente do que normalmente se faz no Brasil. Uh-huh. Se bem que tem aí Dracon, tem Spore. Claro, são os pioneiros. Mas é muito diferente o que tu fez, e tu usou referências muito boas, ao menos eu gosto muito dessas referências que tu utilizou, no modo assim que, beleza, tu tem noção que no teu livro tem muita referência, muita inspiração, mas tu não consegue apontar o dedo, sabe? É algo muito original e criativo, assim, não posso dizer, ah, aqui ele pegou de tal lugar. É muito bem amarrado, sabe? Então... O que eu achei engraçado nessa parte do diário, te dando um spoiler, mas não tão spoiler, foi a hora que, tipo, falta um dia, sabe? Porque acabou o carvão. Acabou. Cara, a hora que pulou um dia, que ele falou que acabou o carvão, assim, caralho, velho. O lápis, né, que ele tava escrevendo. Sim, não, isso também é um recurso que eu quis fazer, apesar do livro ser não gigante. Não vou nem dizer que ele é um livro pequeno, não acho um livro pequeno, mas não é um livro gigante. Na minha opinião, foi legal pra você dar uma quebra de ritmo. Sim, sim. Ele já tem uma quebra de ritmo normal, que é o alternar entre a timeline dele, né? O Adapak jovem, você vai conhecendo como é que ele, a formação dele, e ele hoje em dia sendo perseguido. Mas mesmo assim, eu quis dar uma quebra, que surpreendeu o leitor. Eu, como leitor, gosto de ser surpreendido quando eu tô lendo, né? Assim como quando eu tô jogando videogame, isso é uma coisa muito pensada em game design também. Quando você tá jogando videogame, o jogo de tiro, aí, pô, você tá matando gente ali há 3 horas. Aí, de repente, tem uma fase que você tá pilotando um carro. Aí o jogador já se ajeita no sofá. Opa, peraí, eu vou ter que mudar a minha maneira de absorver essa mídia agora, porque ele tá mudando a narrativa, ele tá mudando tudo. Então, eu curto muito isso. Sempre foi a minha intenção ficar alternando, mostrar, por exemplo, os próximos volumes. Eu vou continuar a fazer essa coisa da perspectiva em primeira pessoa também. E também saltar, por exemplo, para as enciclopédias que eles citam muito no livro, né? Os pergaminhos e tal. Eu acho boa a solução. Uma coisa assim que eu fui visualizando no livro, que eu acho que é o que tá... acho, não, tenho certeza que é o que foi escrito mesmo. Ele começa esses flashbacks bem cedo, quando ele era bem pequeno, e vai até um momento bem próximo do final de onde ele tá no livro, assim. Ele dá a volta, né? A timeline se junta. No final, os últimos flashbacks, assim, ele chega praticamente onde começou o livro. Aí eu fiquei me perguntando como que se continuaria os próximos livros, se tivessem, no caso eu não sabia ainda, como continuaria esses flashbacks, sendo que já chegou na timeline, sabe? Só pra deixar bem claro pra quem tá meio perdido aí, se é que tem, né? Não tão entendendo. O livro, ele tem uma narrativa de dois tempos, digamos assim. Tem uma linha central que vai, digamos, de um ponto B a um ponto C, e tem alguns flashbacks que eles rememoram, né? Períodos do ponto A até o ponto B. Talvez você tenha confundido mais. Acho que é mais fácil dizer o seguinte: se você ler, você vai entender, porque não é complicado. Não, não. Cara, é, mas a intenção foi boa, eu juro. Até o final você aprende. Olha, é uma boa pergunta, né? Sobre, digamos assim, há uma fórmula aqui, né? O presente e o passado se alternando. É, se isso vai continuar nos próximos livros, a princípio é algo que eu gostaria de fazer com as timelines. Não digo que será especificamente do Adapak, entende? Mas pode ser que nós acompanhemos ele no próximo livro, e aí a timeline ela salta para algo que esteja acontecendo com outra pessoa, entende? Uma coisa tarantínica. E que no final do livro elas vão se encontrar e você vai entender. Eu gosto dessa coisa de uma timeline estar influenciando a timeline do passado está influenciando a timeline do presente. Porque no livro agora é isso, né? Quando ele volta no tempo, você tá entendendo coisas que vão acontecer logo em seguida. Tem um nexo ali, né? Tem um sentido. É. Eu senti um pouco assim, eu não sei se você já viu aquele filme Ponto de Vista. Ponto de Vista. Qual o nome em inglês, você lembra? Putz, aí o nome em inglês não lembro, mas assim, explode uma bomba num palanque onde o presidente tá fazendo um discurso. Sim, sim. Aí sempre volta um minuto antes, sabe? Sim. Aí tu vê tudo de novo e volta um minuto antes do ponto de vista de outra pessoa. Tem um filme com o Nicolas Cage também, acho que é Snake Eyes, que é assim também, vários pontos de vista. Eu gosto disso. Eu gosto dessa arte. Não quer dizer que seja uma regra para todos os volumes do Espadachim de Carvão, mas é algo que, pela minha experiência com esse livro e do meu próprio gosto, é o que funciona. Mantém a pessoa engajada, né? É legal você fazer a pausa, por mais que ela esteja super ansiosa, vocês talvez tenham tido essa impressão. Você tá lá, acabou o capítulo 3, com o Adapak, sei lá, no precipício. Não tem isso, né? Tá no precipício pra cair. Aí acabou ali. Aí o próximo capítulo, puta, é a história dele quando ele tinha 3 anos de idade. Aí você fica, puta, peraí, mas eu quero saber quando você lá no precipício. Mas é necessário que você faça essa pausa, principalmente quando a timeline principal, ela é extremamente tensa, pra você ter o tempo de você respirar, pra você ter tempo de organizar as suas próprias conclusões na sua cabeça, pra quando você voltar, meu irmão, se prepare, hein? Coloca aí a próxima marcha, que agora a gente voltou pra onde tá pegando fogo, né? Pra digerir a história, né? Exatamente. Entrando mais na mitologia mesmo do livro agora, puxando mais perguntas, né? Tu por acaso desenhou todos os personagens, cara? Desenhei. Desenhou? É, imaginei, porque tem uma gama muito grande de raças, muito grande de formas, fisionomias. E, cara, assim, a única coisa que não é que faltou, porque realmente eu comprei a história do início ao fim, assim. Mas que eu não ficaria triste se estivesse no livro era um guia de personagens, sabe? Sim, sim. Algumas pessoas comentaram isso comigo e eu entendo. Até concordo que, como leitor, talvez eu também tivesse esse desejo, né? Eu tive uma batalha interna sobre o que botar de desenho e não botar, por ser desenhista, né? Mas eu optei por não ficar fazendo uma espécie de mini enciclopédia pela seguinte razão. Eu acho que isso quebra, acho não, você fazer a pessoa parar sempre que ela viu uma espécie nova, pra ela recorrer à enciclopédia, a um apoio visual, você tá quebrando o ritmo, né? Uhum. Isso é bom pelo lado que você tá acrescentando ali a construção visual daquele personagem, mas essa quebra de ritmo não me atraía. Por isso que eu digo que eu fico feliz quando as pessoas falam que leram o livro em um dia, dois dias direto. Eu acho que exatamente por isso, sabe? Eu tô forçando o leitor, eu tô incentivando ele a criar, sabe? Uhum. Eu tô dando as ferramentas que ele precisa pra criar o personagem dele. Teve uma pessoa outro dia no Twitter que falou comigo, ah, cara, como são os sisus, que são animais de montaria, muito usados no mundo? Aí eu falei assim, como é que você acha que eles são? São assim. Aí ele falou, ah, são tipo uns búfalos assim, meio cavalo. Eu falei, é isso aí. É, essa parte, é por isso que eu falei, eu não fiquei triste, porque realmente a parte de entrar no mundo, até a parte imaginativa facilita essa tua entrada, né? De repente, se tu delimitasse demais a história, pra pessoa que tá conhecendo Kurgala com a Adapak, ficasse meio não é assim que eu queria, não é assim. Até questão de resistência com o universo novo que tu apresenta, né? Exato. Eu acho o seguinte, se é livro, então eu vou botar letra, sabe? Eu acho que a fantasia, né, literária, ela veio acostumando o leitor a muita informação visual. Por exemplo, outra coisa que eu não coloquei de propósito, o mapa de Kurgala. Hoje, o leitor de fantasia, ele acha que é obrigatório, né, você ter um mapa. Aliás, se tornou obrigatório você ter um mapa no seu mundo fantástico. Por que eu não coloquei um mapa? Porque você, como leitor, tem que estar tão perdido quanto o Adapak. Não é verdade? É engraçado, mas é verdade, né? Essa que é a âncora, digamos, da narrativa, né? E o teu mérito, cara, foi justamente esse. Foi pegar as palavras e conduzir o mundo e apresentar o mundo e fazer a pessoa gostar desse mundo só com palavras, só com letras, né? Isso realmente foi teu mérito. Fico feliz. Não que nos próximos, a minha intenção é que sim, nos próximos tenham mais ilustrações das criaturas, aí sim o mapa, mas aí o Adapak vai estar em outra situação. Então você, como leitor, também pode estar em outra situação. Afonso, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Bem, digamos assim, da origem do livro, tá? Tá. O que tu queria com esse livro, cara? Tu queria, digamos... Mudar o mundo! Não. Não mudar o mundo, mas tu queria trazer cultura, conhecimento, reflexão, assim, na questão de fazer paralelos, assim? Ou tu queria lazer e... Boa pergunta. Eu acho o seguinte, todo livro de fantasia, todo filme de fantasia, fantástico, melhor dizendo, vamos pular para a categoria fantástica, ela usa o fantástico como metáfora para analisar alguma coisa do nosso mundo real. Na minha opinião, esse é o bom conteúdo fantástico, bom produto fantástico. Então, assim, o livro ele tem, obviamente, vocês perceberam, as resenhas comentam, paralelos e críticas e análise, eu diria que mais questionamentos sobre o nosso mundo aqui, da Terra, através dos paralelos de Kurgala, né? Sim. Problemas que as pessoas têm lá e tal, que sim, servem como maneiras de a gente filosofar e talvez questionar os nossos comportamentos aqui. Isso foi um intuito, com certeza, porque não tem como você não colocar um pouco das suas opiniões, ou do seu, eu diria mais questionamentos, porque, por exemplo, eu não bebo, né? Eu não fumo, não consumo nenhum tipo de entorpecente, digamos. Eu, Afonso. E aí, por exemplo, o Adapak, ele também não consome, digamos, bebida alcoólica. E aí a pessoa, às vezes, ele fala assim, quem me conhece pelo Matando Robô Gigante, ah, então você colocou, falando até positivamente, né? Ah, você colocou a sua posição que você não bebe no Adapak. Eu falo, não, na verdade não. Quer dizer, ele não bebe porque nunca encontrou bebida e sim, na caverna dele não tem bebida, sabe? Ele também tem comportamentos que são muito preto e brancos que eu não tenho, né? Ele condena certas coisas ou não entende certas coisas que eu entendo, enfim. Uhum. Então acho que sim, existe esse questionamento através de vários personagens e lugares e esse paralelo, mas eu acredito que o intuito faça a ponte entre isso e a diversão, sabe? Sim. Eu queria criar uma aventura divertida, por isso que eu cito muito o Conan, aquela coisa que a pessoa terminasse de ler e realmente você fecha o livro tipo assim, nossa, parece que eu acabei de assistir um filme da Sessão da Tarde, sabe? Uma nostalgia. Grande... uma grande aventura com hoje, por exemplo, e é legal porque cada pessoa de faixas etárias diferentes tem uma percepção diferente sobre o que é uma aventura. Então hoje um colega lá no Twitter virou pra mim e falou assim, puxa, eu tive muita sensação quando eu li o seu livro das aventuras de Simba. Vocês são, talvez por serem mais novos que eu, não sei se vocês viram o Simba e o... Não lembro. Tem aquele que ele luta contra os esqueletinhos, do... Que ele é um pirata? Exatamente. Ele tinha lá a galera dele do navio. Acho que sei sim. E era uma coisa meio Tamtu e Magano, assim, que tem no livro. Aquelas aventuras que ele vai descobrir o tesouro, e aí tem um ciclope gigantesco, e ele tem que, não sei o que, aí tem que encontrar a pedra mágica que vai quebrar, ou não sei o que. E isso pode ser transferido, por exemplo, para o Indiana Jones. Quem assistiu Indiana Jones, acaba o filme, você, né, tan, tan, tan, você, pô, que aventura foda e tal. O 4? Não, o 4 não. Apague o 4 da história. Então é essa mistura. Sim, existe a coisa do questionamento sobre a nossa existência aqui na Terra, através do paralelo da fantasia, e junto à aventura. Eu perguntei isso, logicamente, pra saber tua resposta, né? Em primeiro lugar. Mas porque, cara, eu comecei a ler o livro como uma aventura, assim, beleza, vamos se divertir, vamos conhecer um mundo novo e vamos ver se realmente vale tudo que se fala do livro, né? E daí lá no meio, até como eu comentei na sinopse atrás ali, o Adapak, ele não conhece o mundo, ele vive numa ilha, num lago, e o que ele conhece do mundo externo é através de livros, através de oferendas pros deuses, através do que o pai dele, que é um deus, fala pra ele. Então, quando tu começa a introduzir, digamos, pessoas do mundo explicando o seu mundo pro Adapak, pra aquele estranho, é muito fácil de fazer reflexão. A questão do dinheiro, a questão da bebida, a questão de as pessoas mentirem umas pras outras, que é uma coisa que ele não tá acostumado, né? Sem spoilers. Então, bem legal essa mescla que tu faz na tua fantasia, assim, de ter real e ter lazer, sabe? Ter esse elo, digamos, né? Da realidade com a aventura, com a diversão. Sim, sim. Bacana que tá transmitindo isso mesmo. E Tantu e Magano, sai ou não sai? Tantu e Magano, então vamos explicar pra quem tá ouvindo ainda não... É, isso que eu ia pedir pra fazerem isso. Isso. Obrigado. O Tantu e Magano, na verdade, é uma série de livros de aventura que o Adapak lê na caverna, lê desde criança. Então eu fiz essa coisa da metalinguagem, tanto pra eu experimentar em termos narrativos, quanto para fazer a coisa da inocência. Ele acha que o mundo é um pouco Tantu e Magano, tudo, os castelos são bonitos, né? Tem grandes estátuas de reis e imperadores. E aí quando ele... Porque ele leu isso nos livros, quase como se fosse um livro do Conan que ele leu. E quando ele sai pro mundo, ele vê que, opa, peraí, não tem nada disso. Os muros da cidade são caindo aos pedaços e as pessoas não são hiper fortes e musculosas, né? Não é o Arnold Schwarzenegger de Conan e tal. Então eu quis fazer isso pra fazer sempre o paralelo. Ele é um pouco sonhador, né? O Adapak, ele é meio nerd. Eu ia perguntar agora, o Adapak é um nerd que foi pra faculdade, é isso? Então? Pode ser! Saiu de dentro de casa e foi viver uma aventura. É, existe esse paralelo, muita gente falando isso, é a essência da pessoa que sai do mundinho privado e protegido pelo pai para o mundo real, e realmente ele quebra a cara de diversas maneiras, então serve pra isso com certeza, é o que eu digo, é legal você botar parte da sua experiência, do que você passou, é o que eu digo, porque as pessoas elas interpretam de maneiras diferentes, como não é uma coisa direta, né, é o que eu falei, é a metáfora. Então, por exemplo, se uma pessoa, digamos que perdeu alguém muito importante na vida, vamos dizer, um pai, né, não vou nem botar um pai, mas um, sei lá, um cachorro, vambora, um cachorro de infância e foi um trauma na sua vida. Se no livro o Adapak perdeu uma pessoa muito próxima, você tem essa identificação, entende? Tu entende, né? Então não precisa ser uma coisa direta. Como escritor, tá? Como Afonso Solano, pessoa que parou e botou as palavras no papel. Quando tu escreveu Adapak, saindo, digamos, da caverna de Platão, como o Beto falou na MRG uma vez, tu botou um pouco do Afonso que escrevia, que era um pouco introspectivo lá no ensino fundamental e tal, aquele cara que amadureceu e saiu pro mundo na faculdade, na vida, assim? Claro, é o que eu digo, eu, assim como muitas pessoas, né, também. Então a pessoa se identifica com isso. Outra coisa que eu peguei muita referência pra poder botar emoção no personagem foi quando eu saí da cidade grande do Rio de Janeiro para as fazendas do Pantanal. E o meu pai, ele, quando a gente era muito criança, ele foi pra lá trabalhar como administrador e a gente ficava passando as férias lá e muito tempo ficava pulando entre a cidade grande e o Pantanal. Então eu deixei de ser, de uma hora, uma criança de condomínio, protegida pela mamãe, que tinha que botar meia, tênis e tal, para uma criança, eu não digo largada, mas assim, meu pai botava a gente lá na fazenda. Ó, se vira aí, então você tinha que fazer cocô no mato, você tinha que lidar com animais selvagens mesmo, você tinha crocodilo, piranha, tem que tomar cuidado, vai andar de canoa pra fazer alguma coisa, não pode cair, não pode isso aqui, você tem enfim, felinos ali, selvagens também, então foi um pouco desse choque, sabe? Eu estava protegido e de repente olha esse mundo que não é tão amigável, sabe? O mundo selvagem, apesar do Adapak ir de uma caverna, entre aspas, mágica ali, para a civilização, se você pensar, ele é muito mais civilizado do que todo mundo, né? Então é meio, existem todos esses paralelos aí que eu vejo as pessoas se identificando cada um da sua maneira. Até porque existem monstros no Mar de Kurgan que pode engolir um navio, né? Então... É! Tome cuidado! Aliás, cara, eu lembrei agora de um ponto quando tu falou de mar, é muito legal que tu teve cuidado de, voltando a frisar, planejamento e tudo mais, tu teve cuidado de criar uma mitologia tão rica que ela se expande pra terra, pra mar, talvez até pro céu, sabe? Então nesse livro, apesar de ter algumas situações, um caminho delimitado de início ao fim, assim, dá pra saber que tem explicação pra tudo ali, pra, enfim, não é spoiler, não é nada de não conta as outras histórias, mas ele deixa brecha pra te expandir o universo, sabe? Isso é bem, bem bacana. O Adapak é um espadachim, né? Um espadachim de carvão, mas ele tem um jeito especial de desenvolver a sua arte marcial, né? Chamaram de círculo de Tibau. E como é que funciona mais ou menos esse círculo? É, então, tem que tomar cuidado pra fazer spoiler, né? Vai ser difícil. Eu sempre tive a intenção de criar uma arte marcial. Eu fiz artes marciais, né? Quando era mais novo e tal. Uhum. Bastante tempo. Fiz Wushu, fiz um pouquinho de Taekwondo, fiz também Krav Maga, um pouquinho, então eu conheci um pouquinho, né, não sou mestre das artes marciais, né, mas eu conheci um pouquinho, sempre curti muito o assunto. Então eu quis fazer alguma coisa original, né, como o mundo era original, então falei, o que eu posso fazer que não tenha sido feito antes? Então ele é uma mistura de matemática, como toda arte marcial é um pouco de matemática, mas ele é uma matemática elevada a uma potência muito alta, aprendida por um método que só pode ser aprendido aqui dentro de Kurgala, da maneira que ele é aprendido. Com a argumento muito bem colocado. Obrigado, então... então, é isso. É uma coisa que no começo tinha exatamente que ser estranha. Quando ele começa a lutar, o leitor, pelo feedback que eu recebo, ele também fica tipo, caraca, mas o que é isso, né? O que tá acontecendo? Ele não é simplesmente um cara que tem duas espadas, ele sai dando espadada, né? Ele tem alguma coisa acontecendo quase que involuntariamente. E quando eu falei ali de argumento bem colocado, eu quis falar que é legal que tem uma explicação muito plausível e criativa que não vem porque falar do porquê só ele ou poucas pessoas dominam essa técnica, né? Exato. Isso muito bem encaixado mesmo, assim. Ou poucas não pessoas, né? É. Isso aí. Tá. Alguns seres, enfim. E ela tinha que ser algo que dentro do contexto fosse uma forma de defesa, até porque a arte marcial em sua essência, a essência, digamos, do chinês, digamos, é parar declarar guerra, né, do Ushu, digamos. Então, ele é uma forma de defesa, sim, mas ele não quer lutar, ele não quer brigar, ele não é um brigão. Sim. Né, ele não vai procurando o problema, mas quando o problema vem pra cima dele, é algo quase que involuntário, o negócio começa a funcionar. Instintivo, né? É instintivo. Me desculpa, mas ele desce o cacete. Então, isso acaba se tornando, tem essa explicaçãozinha bonita por trás aí, mas acaba virando um atrativo muito legal do livro e um, digamos, não um poder, não é um nada assim, enfim, é uma técnica, né, que transfere pro Adapak um status de fodão, assim, né? É, isso é uma coisa, assim, quem fez arte marcial sabe que quando você chega a um certo ponto, você se dá conta de que você é se transforma numa arma, você é uma arma mortal, né, então você começa a, você conversa com mestres realmente de arte marcial, e não digo esses caras que lutam no octógonozinho bonitinho lá, não, tô falando mestre de verdade. Olha a crítica embutida. Olha aí, olha aí. Mas é verdade, quando você conversa com o mestre de verdade, ele passa pra você que quando ele olha pra uma pessoa, ele não vê uma pessoa como você vê. Ele vê pontos de fraqueza, junções, né, e nervos e etc, que dependendo do treinamento dele, imediatamente vem à cabeça que ele pode usar. O Azaghal do Nerdcast definiu, achei que muito bem, ele é um naive motherfucker. Ele é um fodão inocente, né? Talvez pelo discurso você não ache que o cara pode fazer aquilo e tal. Ele não é uma pessoa pretensiosa. Mas quando o bicho pega, os círculos se acendem e a coisa começa a pegar fogo. Então eu quis fazer essa coisa diferente. E tem partes sensacionais, assim, que o Adapak olha pro rival dele e, bom, com dois golpes eu mato esse cara. Pra isso aqui eu vou precisar de três golpes, sabe? É, isso é, algo, isso, pô, é legal. Demais, demais, cara, demais. Então uma pergunta final só pra encerrar aqui a entrevista, depois a gente bate um papo um pouco de conclusões aí do livro, né? Uhum. É, Afonso, não sei se tu pode falar isso ou não, mas é um interesse que eu tenho como leitor, como podcaster, como escritor, que eu pretendo ser um dia também. Como tá sendo o feedback dos leitores? É questão de vendas, questão de... As críticas a gente comentou bastante, que estão positivas, né? Sim. Mas como é que tá sendo pra ti? Talvez não as críticas, mas se relacionar com esse público, assim, também, sabe? Cara, tá muito legal, porque eu já tinha a experiência do Matando Robô Gigante, né? Que foi algo muito gradativo, isso é muito legal. O sucesso do Matando Robô Gigante, ele foi muito bem construído, foi devagarinho, né? Não foi do dia pra noite. Então, assim, a gente foi se acostumando com esse contato emocional com o público, que existe no Matando Robô Gigante, porque a gente ali nunca foi personagem, isso foi uma coisa que a gente sempre quis fazer, né? Sim. A gente sempre falou da nossa vida, dos nossos fracassos, dos nossos sucessos. Então, quando a pessoa encontra com a gente em algum evento, digamos, como o Matando Robô Gigante, ele vem falar com você não como se você fosse uma, entre aspas, personalidade, mas como se você fosse um amigo dele, né? Porque ele ouviu todo o seu andamento, as coisas que você passou, isso, enfim. Com o livro, é um pouco diferente. Você tem aí dois tipos de pessoa que estão lendo o seu livro, né? A pessoa que já te conhece como uma pessoa da internet, como uma, vamos chamar de personalidade da internet, que ela acaba tendo um engajamento muito maior com você, mas ao mesmo tempo um distanciamento, porque quando ela começa a ler o seu livro, a pessoa que já conhece o Afonso Solano do Matando Robô Gigante ou do Nerdcast do Rapadura, ela começa lendo o livro do Afonso Solano. Uhum. E aí o que eu reparo na resenha é que quando chega na metade, ela já entrou na parada, ela já entrou no livro, então ela meio que esquece que é seu, sabe? Ela tá lá dentro do mundo e pelo menos vem falar isso comigo. E você tem a pessoa que fica conhecendo você só pela sua obra. E isso foi uma coisa que eu aprendi agora com o livro. Quem só te conhece pela obra e depois encontra... É diferente? É diferente. É diferente. É um engajamento mais misterioso pra eles, o autor. Quando você encontra com essas pessoas que não te conheciam antes, ela tá encontrando com o criador daquele mundo que ela curtiu, né? Enfim, é mais emocional o leitor do seu livro quando chega pra falar com você. Você capturou ele mais intensamente. Eu acho que, de repente, quem acompanha a tua estrada aí na podosfera, né? Nem falo só enfim, falo só do MRG, sim, nesse caso específico. De repente procura já, entrelinhas, procura relações da tua vida, procura, como a gente fez aqui no Livrocast agora, né? Procura, de repente, até o Beto e o Diogo, como tu já comentou, que eles estão no livro, não cabe a gente discutir quem é e quem não é. Sim. Mas é algo mais, realmente, é relacionar a vida com o que tá lendo, né? Tem vantagem e desvantagem, por exemplo. Às vezes a pessoa, é o que eu falei, a pessoa acha que você é o herói do livro. Apesar do Adapak não ser bem um herói, mas por exemplo, tem muita coisa minha no vilão ou vilões do livro que a pessoa pode, só quando acabar, perceber, sabe? Ou em outros personagens, outros pontos de vista. O legal do autor é quando ele consegue se dividir e se colocar em diferentes pontos de vista pra interpretar aqueles outros personagens que ele tá escrevendo. Então a pessoa que te acompanha por muito tempo pode demorar um pouquinho mais pra se desprender da sua figura que ela já tem formada na cabeça, né? Sim, concordo com isso. Mas então, acho que falamos bastante do livro já. Eu queria puxar aqui uma parte de conclusões finais gerais da obra, do autor. Posso começar contigo, Diego? Conclusões finais, indicações, comentários? Então, como eu falei desde o começo, foi um livro assim, que me deixou um pouco angustiado pra querer saber um pouco mais do mundo, né? E assim como o Wadapak, eu cresci muito lendo o livro. O Wadapak cresce tanto de conhecimentos gerais do mundo, sobre as pessoas, sobre ele, e até fisicamente em algum ponto ali, que eu não vou poder falar mais sobre, mas acredito que eu cresci muito também com o livro, nessa questão de tratamento das pessoas, como ele é até de certa forma ingênuo e trata as pessoas sempre muito bem. Eu acredito que isso me influenciou também a ser um pouco mais, digamos, cauteloso, um pouco mais delicado no tratamento com as pessoas. Então, não só uma aventura, é um livro que te ensina também muito sobre os seus modos, né? Bacana. Eu concordo contigo, tá, Diego? Ficou bem claro, acho, ao longo do cast aqui, eu gostei muito do livro. Eu até puxar um link que o PH Santos falou no Rapadura Cast sobre o teu livro, acho, Afonso. Que ele falou o seguinte, que depois de ler o livro, voltar em cada capítulo e ver as frases, as citações do início de cada capítulo, né? Elas, pura e simplesmente, elas contam a história, ou resumem a história, ou passam o essencial, né? Dão tom, né, daquilo que você vai entrar agora. É uma experiência bem bacana, assim. Então, cara, esse livro eu gostei muito, assim, de verdade, me surpreendeu. Lógico que tem muita coisa boa no mercado brasileiro, principalmente ultimamente, esses autores, digamos, nerds, né? O Spor, o Dracon, agora você. Eu gosto muito desse tipo de literatura. Me surpreendeu, como eu já mencionei, a questão de relações com o mundo real, relações com a Terra e não com o Galo, né? Tem um paralelo legal. E questão de ciclos Tibal, que é fantástico mesmo. O amadurecimento do protagonista, que ele começa, ele jovem, quando se menciona o Wadapak criança, ele é muito inseguro. Quando tu menciona ele mais velho, já bem seguro, bem confiante, mais experiente. Então, tu sente que tem um amadurecimento grande no meio ali. Tu sente que a história é bem... A mudança do personagem é bem, bem acentuada mesmo, assim. E Afonso, um relato aqui mais de admirador pra escritor, né? Talvez quem acompanha o LivroCast sabe, o Diego sabe, que eu tô escrevendo um livro também. É fantasia também. Também preocupo em criar uma realidade minha, assim. Quero um mundo para chamar de meu, né? quero um mundo. Mas muito obrigado pelo livro, cara. Porque além de ser um lazer, de ter sido um lazer fantástico, porque eu li muito rápido também, em 2-3 dias eu acabei esse livro. Questão de aprendi muito com a tua escrita, cara. Como criar um mundo. Legal, cara. Como planejar, legal. Como apresentar um personagem, sabe? Eu acho que esse é o maior mérito do teu livro, no meu caso. De um escritor lendo um livro de outra pessoa pra poder desenvolver o seu próprio trabalho. Exatamente. Certeza, tirar exemplos, né? E assim, não, espero não te ofender com o que eu vou dizer agora, mas o Espadachim de Carvão não deve pra Hobbit, não deve pra Star Wars, não deve pra Percy Jackson, pra Harry Potter, sabe? É algo assim, muito original mesmo, assim. Eu gostei muito do teu livro, cara. Pô, muito obrigado. Essa ousadia, assim, nunca tinha visto num livro nacional, sabe? Estou sem jeito. Enrubreceu, menino. Estou com a gente. Não é bajular, não, cara. Tô sendo sincero e franco aqui. Nada com de... Com certeza. Não, eu senti sua franqueza. É engraçado porque você vê as pessoas falando do trabalho que você teve, né? Um trabalho de tanto tempo. Realmente foi feito com muito carinho, vocês viram. É uma coisa... toda arte, ela é... pessoal a um nível muito particular, né? A pessoa tá colocando os medos dela também, as inseguranças e tudo mais ali, você tá abrindo, né? Por isso que falar, a minha vida é um livro aberto, essa coisa. Você tá abrindo um pouco da sua vida para as pessoas julgarem, né? E apesar de eu ter já uma experiência sobre as pessoas julgando o meu trabalho, você sofre crítica, sofre elogio, é muito prazeroso, é muito satisfatório você ver um trabalho desse tamanho, você tá recebendo as boas críticas que tá recebendo, como se fosse quase o seu filho que foi pra faculdade. O Wadapak saindo da caverna, ele foi pro mundo, e aí ele sobrevivendo, digamos, nas críticas, na aceitação do leitor, é uma experiência única, cara. Eu que não tenho filho ainda, eu imagino que seja algo parecido, sabe? Você ver o seu filho se formar, o seu filho encontrar uma pessoa pra viver e ser feliz, né? Ter êxito na vida, é a sensação que eu tenho quando as pessoas falam. Claro. Fico muito feliz de ter a honra, eu digo, de entreter com uma história que eu bolei com muito carinho, e poder, principalmente, dividir, né, todos esses questionamentos e, enfim, prosseguir aí nos próximos volumes, que posso dizer que vamos fazer, porque sim, tá indo muito bem o livro, não só de crítica, mas de venda também, porque o feliz é isso, né? Se você fizer uma coisa boa, eu sempre acreditei isso, a coisa do desenho veio assim, mas desenho não dá dinheiro. Eu acredito que se você for bom naquilo que você faz, se você fizer com vontade, realmente acreditar. Com carinho e tal, né? O dinheiro ele vem, não importa o que você faça, se você tiver, claro, o seu bom senso, o dinheiro ele acaba vindo, então é uma consequência, mas o mais importante pra mim, falo isso sem falsa modéstia nem nada, era realmente as pessoas curtirem a história, entenderem as mensagens, e fico feliz de que estejam curtindo, então voltaremos a Kurgala soon. E uma salva de palmas ao Afonso. Que isso. Então agora eu vou puxar uma parte que vai ser um pouco irônica, né? Da parte que o Afonso fará o jabá dele aqui no LivroCast, que eu não vejo, né? Não sei como seguir daqui, cara, mas fica à vontade, Afonso, fale o que quiser falar, porque na verdade, com certeza, quem conhece a gente conhece o MRG, conhece o seu trabalho, mas fica à vontade. Não subestimem. Bom, então, quem quiser então conhecer tudo isso que a gente falou, conhecer o universo de Kurgala, então pode procurar em qualquer livraria o Espadachim de Carvão, ou então comprar nos links da Saraiva, comprar no Submarino, online você encontra também o livro aí, você tem versão digital do livro também, quem quiser ler no seu tablet, no seu Kindle, enfim. E quem quiser bater um papo comigo, pode ir lá no Twitter, que é o @AfonsoSolano, Afonso com dois Fs, tem facebook.com/AfonsoSolano também, tem eu lá no Matando Robô Gigante, dentro do Jovem Nerd, e tem as minhas colunas no Tech Tudo, se você botar lá Tech Tudo, Afonso Solano, você vê os meus textinhos lá, minhas divagações sobre o mundo dos videogames, brincando também com narrativa dentro dos jogos de videogame. Então tá aí, um abraço pra todo mundo, um abraço pra vocês aqui do LivroCast, curti muito o papo. Ah, que foi... massa, cara, que massa. Ficamos aqui relaxados com o Todinho, peço... foi muito legal. Eu peço publicamente só desculpas aí, cara, por incomodar tanto por e-mail, velho. Pelo amor de Deus. Realmente não foi a intenção incomodar. Nada disso. Mas Afonso, então, de novo, cara, muito obrigado, foi um prazer enorme gravar contigo, um sonho realizado, digamos assim. Enfim, cara. Eu acho que foi muito instrutivo pra gente conversar contigo e muito gratificante também. E é isso aí. Mas então, era isso. O episódio de hoje fica por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos e até o próximo LivroCast. Cara, de verdade, qualquer coisa que não quiser responder, ou ah, tá muito repetitivo, imagina as vezes que tu respondeu as mesmas coisas já, né? Não, então... tranquilo, cara. É porque não tem muito o que fugir, né? Assim, uh-huh. Certas coisas é legal perguntar. Eu vou tentar dar respostas diferentes do que a Só, antes eu queria fazer um depoimento aqui. Uma vez eu tava ouvindo a MRG no ônibus, cara. Era um sobre games, um que é um jogo bem, bem colorido, bem dinâmico, de plataforma que eu não lembro o nome agora. Era o Rayman. E eu bem Rayman. Isso, Rayman. E eu bem empolgado com o fone de ouvido, escutando no ônibus, né, cara? Aí daqui a pouco as pessoas começaram a me olhar estranho, o fone de ouvido falhou e tava saindo no áudio do celular. Parabéns. Eu tenho esse medo às vezes também, cara. Tava no bolso da camisa, assim, então tava bem perto do rosto, então eu tava ouvindo, sabe? Daqui a pouco as pessoas olhando e escutando podcast no ônibus. Uma loucura foda. Ah, mas bom gosto, tem cara que escuta funk, tem cara que escuta, né? É, pelo menos não era funk. Nada contra quem gosta, né? Só que realmente... Ah, eu tenho contra, eu falo... Em cima do muro é o caralho. Não, cara, eu não gosto, mas qualquer música, se for rock também, qualquer coisa no ônibus que mesmo que eu goste, eu me sinto incomodado. Qualquer coisa alta, não quero botar música clássica alta no ônibus também, é um inconveniente, escroto. O cara não tá na vibe, né? É coisa diferente. Ah, não tá na vibe. Então vamos lá. Fique à vontade. Então vou começar aqui. E se eu errar e voltar, não repara que eu sou amador. É, porque, pô, somos todos amadores. Todos amamos, né? Isso. Vamos lá, então.